somos das ruas e trazemos a você nosso cartão de visita. Derrama do céu, Senhor, sementes de sabedoria. Vamos plantar e regar, sempre com muito amor. Sabedoria.